A correria não para, eu tô fazendo a minha cara. Aí, essa é dedicada a todos os rimadores de plantão que estão soltando seus versos profissional ou não profissionalmente, arriscando ser presos por suas rimas pesadas e sendo tirados por suas rimas leves. O que eles não entendem, malandro, é que nós fazemos o que fazemos pra sobreviver. Ou seja, estamos fazendo nossa cara. Caneta e papel na minha mão, concentração atrás do refrão. Sempre através das palavras eu vou buscando a revolução. Mensagem passada, quebrada. No meu rolê teria uma baixada. Como uma chama que nunca se apaga, eu posso dizer, tô fazendo minha cara. E entregando CD pro CD, de mão em mão, irmão a irmão. Quebrada firmão, satisfação. Agradecido de coração, porque já tá injetado na veia, no sangue que corre por esse meu corpo. O rap e o som, música brasileira, relaxa minha mente e me deixa mais louco. Tão pouco eu posso ganhar, mas em muito eu posso transformar. Invejosos que olham de lá, sai de Kizira, não vem me arrastar. Vou mandando a revolta do povo, mas eu admito, sem lero lero. Também curto uma zoeira, tenho 20 e pouco, tô sendo sincero. Desde cedo gosto de escrever, sofrimento, verdade e lazer. E posso dizer pra você que eu nunca vou parar de correr. Mas aí, na noite eu gosto, causo meu dinheiro, meu gasto. E mando no verso a zoeira que eu faço, a chifra que eu deschavo. Passo no baile, bebo balantane, mando freestyle, incendei a plateia, zoo pra caralho, sai até fumaça. E quando a mina passa, eu mando uma ideia. Esse é o meu estilo de vida, produto da rua, o corre não para. Não me acompanha que eu não sou novela. Só tô fazendo a minha cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não para. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não para. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não para. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não para. Tô fazendo a minha cara, cara. Chegou minha vez de mostrar como que se faz aqui na Baixada. Só maloqueiro real, mandando no flow uma rajada que te maltrata. Fique ligeiro na sessão, traíra jogado no chão. Primeiro round, nocaute, acabando com a história de uma parte de falsário vacilão. Tô no corre, não me vendo, assista invejoso, sofrendo bulldog, fantasma, V2F, produtos da rua, lado a lado. Estamos correndo, não me envolvo com canalha que não presta pra nada. Só pensa em virar capa, praga não me atrasa. Deus é minha arma, tá neurose, yeah. Juntos na jornada, teu dinheiro, tua fama, não corrompe a minha pessoa. Há 15 anos na jogada, estou vendo que nada disso foi à toa. Não perco meu tempo me olhando no espelho, seu olhar é cabreiro, eu até te entendo. Ficar com medo dos gangueiros, ando na rua em movimento. Meu maior vício é colar com quem realmente representa. Se tu pode comigo, bate no peito, olha na minha cara e se apresenta. Vou ficando por aqui, não consumo a sua farsa. Sou original, de dia ou de noite, vou fazendo a minha cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Seguindo na linha de frente do rap, eu vou que vou. JJ criado nas ruas do Pitaru, morou. Na humildade chegamos em prol do rap nacional e conseguimos espaço, graças a Deus, na moral. Pois já tentaram nos parar, tentaram derrubar. Nós seguimos firme na caminhada e eu quero ver quebrar. Parceiro é embaçado de atrasar, nosso lado se tentar. Tá ferrado, melhor tu ficar calado. Se eu entro no jogo, nunca é pra perder. Anjos da rua, safado, desacredita pra ver. A banca é forte, firma, só aliado leal. Representantes fiéis do rap do litoral. Então, irmão, vai cuidar da sua vida. Eu não tenho culpa se tu tem inveja da minha correria. Quando quero eu bato de frente, na quebrada eu não deixo falha. Esquece da gente, rapaz, e vê se deixa eu fazer minha cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Fazendo a minha cara, fazendo a minha cara. Corro, correria, não paro. Tô fazendo a minha cara, cara. Depois é fumado, da neurose, anjos da rua. A família que merece respeito nessa porra dessa Baixada Santista. Porque aqui a união prevalece, mano.